2017, Daza City, Jovem Maca, Jovem Pablo. Califa cinza downtown, yeah. 75 a 25, verde limpo nossos vícios. Manos no Lisboa, cobra centro histórico. FSA, Frozen Boys, nunca sobe. Rasga o mundo, eleva a mente, plena consciência, yeah. Área industrial, fumaça, daza, daza, daza, daza. Puxa o fumo feito peso, é remédio, saio ileso. Não é nada de onde veio, é trilha sonora do gueto. Racionais, era trilha, raciocínio antissistêmico. Desde que era pequeno, drink no inferno, veneno. Tudo passeis, namoradas, falso parça, só embaça. Negro vence sem trapaça, a polícia fica puta. Tô ligeiro, grana limpa, bota velha com as mãos sujas de labuta. De ladrão, alma velha, eu cruzo a rua, beira noia. Vários visão, querem rap, tipo crack. Frozen Boys, neve pura, o Kendrick, o J-Rock. Cruel inverno, easy, easy, eu jovem maca nesses beats da baixada. Escobar, dê um salve, ponta firme. Cozinhando essa droga do Fruit Loops pro estúdio. Sem tempo pra treta fraca, os monstros tão possuídos. Possuímos os demônios, propina pra esses anjos. Os tempos são outros na califa cinza. É o Lamar da Zária, nego, jovem livre atrás do seu Mizuno. Fuego, São José, califa cinza, downtown, yeah. 25, verde limpo nossos vícios. Manos no Lisboa, cobra centro histórico. FSA, Frozen Boys, nunca sobe. Rasga o mundo, eleva a mente, plena consciência, yeah. Área industrial, fumaça, daza, daza, daza, daza. Magia, com essa bela gata bad, passa nova palha, blunt chá, tarde fria, um vinho, pasta o alho e óleo, vento sul nos arrepia, somos cria, manos no Lisboa e no centro histórico, estreito ligas, FSA, nunca sobe louco, te chamo pro rolê, irmão, mas nunca pode, nunca fuma assim com nós, então baixa essa bola, eu lama da Zária, nego, jovem livre atrás do seu Mizuno, fuego. São José, califa cinza, downtown, yeah. 75 a 25, verde limpo, nossos vícios. Manos no Lisboa, cobra centro histórico. FSA, Frozen Boys, nunca sobe. Mas com o mundo eleva a mente, plena consciência, yeah. Ar industrial, fumaça,